que é bom, mano? Que bom é um cara sonhador, mano. Um cara que acredita muito que as coisas podem mudar, que pode realizar os sonhos e as promessas que Deus tem. Vou te falar por que eu acredito nisso, tá ligado? Porque, mano, eu vim do nada, tá ligado? Que bom veio do nada. Eu morava num lugar... Você que é forte, mas a palavra é um lugar desgraçado. Passava dificuldade, passava muitas vezes sem ter o que comer. Muitas vezes uma criança que passou vontade. Mas que... Não vou dizer que eu venci, mas... Que tem vencido as batalhas do dia a dia. Acho que o Kepon é um cara que não desiste e que não vai desistir tão cedo, tá ligado? E essa esperança que Deus me deu, eu tenho vontade de transmitir ela pro mundo inteiro, porque eu sei que se as pessoas tiverem fé e perceberem a capacidade que elas têm, como um dia eu consegui perceber a capacidade que eu tinha, ou a capacidade que eu tenho, aí que as coisas começaram a mudar e estão mudando. Tô mudando porque momento nenhum abaixei a cabeça e nem parei de lutar. Porque bom é isso, é um cara que não quer parar de lutar, que não vai parar de lutar pela família, pelos amigos e por aquelas pessoas que vão ouvir o meu som, por aquelas pessoas que Deus vai colocar no meu caminho. Eu sou uma pessoa que... Eu quero ser um abençoador, tá ligado? Fazer daquelas pessoas que estiver perto de mim, que elas sejam abençoadas. Acabou. É isso aí.